Comic Pod. Aperta e select, estamos começando o Comic Pod sobre adaptações de HQ nos jogos. Estamos aqui, eu, o Rick e o André, dominando completamente o Comic Pod, invadindo o seu espaço. Já era, perdeu, sabe? Aqui é o Dico e eu continuo mandando essa porra. Aqui é o Chapolesco e assim como o Kingpin, eu vim do Bronx. Aqui é o Matheus Kajima e eu não preparei uma frase pra hoje, porque eu não sabia que a gente ia usar a frase. Aqui é o Vitor Stoker. Então, pessoal, como vocês podem perceber, estamos aqui fazendo um crossover com o pessoal do Download para falar de jogos que viraram quadrinhos. Ou quadrinhos que vieram jogos logo depois dos nossos e-mails. Acho que tá um sonho pra fazer. Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é a leitura de e-mails. Então, ouvintes, como que pode? Eu recebi uma dica. Da onde a nave alienígena que prendeu o Erlon tá? Nós estamos indo agora lá. O Dico, infelizmente, não tá mais entre nós. Achei a nave! A nave! Tem alguém correndo pelo lado ali. O que aconteceu? Vai é pro carro! Sim. Pro carro! Eu fiquei 3 semanas dentro de uma nave. Os alienígenas perfuraram meu corpo todo. Eu estou 42 quilos mais magro. Me dá alguma coisa pra comer. Eu tive que comer grama. Esse terreno que eu tava tendo correndo pelado. Tiraram minhas roupas. Eu tive que comer parte da minha cueca. Por isso que eu tô sem cueca. Cuidado. Não olhe pra baixo porque é muito pequeno. Vai ser assustador. Cuidado. Então, de volta à base do Comic Pod, todos limpos e com roupa, né? Nossa leitura de e-mail, recaditos e comentários. A começar pelo recadito, que foi uma coisa que me deixou muito chateado essa semana. Que foi um filho da puta com o nick de pé de cana. O maldito conseguiu escrever Ronaldo em todas as notícias, matérias e artigos em geral do Comic Pod. E isso, meu filho, se você não sabe, conta como fude. Da próxima vez que você fizer isso, seu IP vai pra Blacklist e você nunca mais vai poder comentar. Então, quem começar a fazer esse nick da Ronaldo, porra, pessoal. Se quer botar o Ronaldo, pelo menos coloca um comentário com alguma coisa e pode até colocar o Ronaldo no final, mas eu não faço aqui nesse cara. Ah, também tem um recado que é um ouvinte nosso. O Leandro Rodrigues, que ele mandou um e-mail sobre o podcast de Street Fighter, na verdade foi uma crítica. E como o Felipe gravou os e-mails sozinho às 5 da manhã, não leu o e-mail dele, o cara ficou meio revoltado, sabe qual é? E ele mandou um e-mail dizendo que a gente faz a mesma coisa aos podcasts, que ocultamos os e-mails negativos. Cara, a gente não faz isso, a gente não estaria lendo aqui as xingamentos. Então pode mandar outras que a gente vai ler. O Felipe não resolveu gravar sozinho. É isso aí, então eu vou começar. Eu já estou melhor, vocês podem ver que minha voz está melhor. Eu tomei um leite sodando, dormi bem. E agora eu vou ler o e-mail, o comentário do Altemar Gavião, que já participou do podcast. No período também que eu estava aduzido. Planetary são os arqueólogos do impossível que tentam descobrir a história secreta do século XX. Merecem uma edição própria, não acham? A caçadora do seriado Birds of Prey era baseada na caçadora da Era de Ouro, que era realmente filha de Bruce, uma mulher de gato, e se chamava Helena Wayne. A personagem chegou a aparecer em Crise das Infinitas Terras. A garota paranormal do mesmo seriado seria Dina Lance, a Canário Negro. O Canário Negro original era a mãe de Dina e também chegou a aparecer na série. Então, né, esse comentário lá do Birds of Prey, que é aquele seriado que passava no SBT, né, que tinha a filha do Batman com a Mulher Gata. Era conhecido como Mulher Gata no SBT, não era Birds of Prey. É, como era o nome do Birds of Prey em português? Era Mulher Gato? Ah, pensei que era o Pássaros que Rendo. Não, não, eles botaram Mulher Gato, eles são idiotas. Nó, que tradução perfeita. Então, agora, o coitado do Fábio Fábio Ciccone, eu nunca sei o nome dele, acho que é Ciccone. Sobre o Lanterna Verde, sou uma velha assumido, mas a única revista DC que compro atualmente é do Lanterna Verde. Então, tô vendo essa história dos vários anéis, acho um conceito interessante, um tipo de guerra de guerras espaciais. E as outras histórias são muito boas, pena que o pé de um gladiador dourado ocupa muitas revistas. Sobre o Homem-Aranha, concordo, a Tia May já tá fazendo hora extra faz tempo, e ter casado é bem mais legal do que solteiro. Sobre Jeff Loeb, eu acompanho ele, procuro sempre saber o que ele está escrevendo para evitar a todo custo. Inclusive, tem uma tirinha dos Comic Men que eles enfrentaram o Jeff Loeb, foi a primeira aparição do Fofui. Sobre Alan Moore, discordo de tudo que ele fala, porém adoro o trabalho dele. Já tá na hora de escrever alguma coisa pra Marvel. É, que depois de ler o verbete sobre o Moore na Wikipédia, sobre que isso não vai acontecer. Sobre Smallville. Pessoal, a gente pode achar uma merda, mas convenhamos, o bagulho já tá, sei lá, na nona temporada. Isso quer dizer que tem bastante gente que gosta e que dá dinheiro pra Warner, que ninguém faz as coisas de graça. Realmente tem doido pra tudo, né, cara? Tem séries muito boas, como Prison Break, que vai ser cancelado na quarta temporada, e esse bagulho tá lá pra frente já. Eu quero ter um gosto de pensar. Eu gosto de assistir coisa tosca. Aí já mistura os dois. Gosto de coisa tosca, gosto de quadrinhos, assisto mal ouvir. Então agora eu vou ler o e-mail do Jackson, o do Pandeiro, que não é Michael Jackson, vamos lá. Gostei de no começo do cast vocês falarem pela primeira vez na vida bem da Marvel e mal da DC. Gosto das duas, mas a primeira me agrada mais do que ser mais canção. Um universo mais organizado. A segunda com sua putaria do multiverso e dá nos nervos. Eu já não gosto de realidades alternativas, mas se ficar cada uma na sua, tipo uma história fechada, tudo bem. O Reino do Amanhã, por exemplo, é foda. O problema é quando diferentes versões do mesmo personagem ficam se encontrando. Aí fode a um. Por exemplo, a Crise Infinita. Tentem explicar para alguém leigo que o Superman e o Superman da Terra 2 enfrentaram o Superman primordial. Não faz sentido nenhum. Agora discordo sobre a ideia de tropas de diferentes cores é genial. Claro, não pode virar Power Ranger com tropa cinza, dourada, prateada, marrom, com grená. Mas, por enquanto, relacionando com as sete cores do arco-íris, tá legal. E alguém aí falou mal do Jones e bem do Morrison. Cara, eu não poderia discordar mais. Mas, enfim, opinião, parabéns pelo cast. Então, eles são essas sete cores do arco-íris, eles até falaram que foi meio como uma passeada gay no universo, né? Tipo, várias coisinhas, né? Esses foram os nossos comentários. Mandem e-mails para contato@comicpod.com. Isso mesmo. E-mails de voz, você pode mandar anexado pro mesmo endereço ou pro nosso endereço de voz. E por último, para fechar, o nosso último recado. Nós estamos no mapa da blogosfera brasileira. Se você não sabe o que é isso, acesse o link aí, que é um mapa que tem os melhores sites, blogs da blogosfera brasileira. E nós estamos lá, um pouco ocultos, mas estamos. Procure que você vai achar a gente. Não sei aqui pra que isso serve, mas é legal. Eu acho que isso serve pra gente conhecer os melhores blogs, né? Internet, e a gente faz parte deles. E funciona como um jabá foda, né, cara? A gente já teve vários cliques vindo de lá nesse pouco tempo que a gente tá. Então, isso. Valeu, pessoal do Classofobia, pessoal que fez o mapa da blogosfera e que convidou a gente pra participar, né? Escutem esse podcast de hoje, que tá bem legal também. Teve a participação do Download, um podcast tá bem massa, sobre games, de que viraram quadrinhos, já viraram games. Pensei que era sobre espinhos de gelo. É, de espinhos de gelo também, presta atenção. Sobre espinhos de gelo. E se você tem uma mão de gelo, você não bate tão forte com a mão seca. Você não vai se machucar. Com a mão seca, se você der um suco na cara de alguém com a mão limpa, não vai machucar tanto quanto pontas de gelo. Se tu machuca tanto, pontas de gelo não vai arrebentar a cara da pessoa. Só a sua mão natural. Muito obrigado, um abraço e tchau, até a próxima. Deus sai. De hoje, as HQs que viraram games, né? Assim, em 1980, mais ou menos, começo de 1980, era febre de personagens de HQs tem pinball. Só que, como agora a maioria das pessoas tem um videogame em casa, assim, eles decidiram a ideia assim, por que não fazer jogos desses heróis? Por que você não interpretar esses heróis, né? Então, a Marvel teve a ideia de fazer assim, tipo, o primeiro jogo mais bem sucedido foi o Spider-Man, Captain America and the Doom. que foi lançado pra Amiga, Atari, tipo, a maioria das coisas que na época que eles suportavam foi lançado, sabe? Esse Spider-Man saiu só pra computadores, né, na verdade. Amiga, Atari ST, Commodore, X-Back. Que na época eram os consoles, né? Naquela época não tinha videogame, era tudo computador, né? Na verdade, nessa época, em 84, o Atari 2600 já tava bombando, né? Já tava no auge, assim, inclusive. Uhum. Esse daí, ele só saiu pra computadores mesmo. Sim, ele foi lançado, inclusive, pra DOS. Isso. Imaginar como é um jogo de DOS. É, como é que é? Tipo, código de programação. Ah, eu vou andar pra ele. Ah, tipo, o zero branco. É, o AUK, a Red. Não, cara. Jump. Jogo, ó, o Prince of Persia, o primeiro era um jogo de DOS. A maioria desses jogos antigos, tipo, não é. O Doom inicialmente era de DOS. Então. Ah, tá aqui pra mim, DOS resume uma tela preta com letras brancas em que você escreve em formato C2. Não. É a tela de comando do DOS, né? É. Adolescentes ignorantes. Então, né? E depois desse jogo do Capitão América, começou a onda de sucesso de ter jogo do Batman, Superman, Homem-Aranha, Vingadores, a Liga da Justiça, né? Tipo, final dos anos 80, começou a estourar, né? Aí o início dos anos 90, com o lançamento do Mega Drive, do Super Nintendo, mas aí divulgou muito mais esse gênero de super-heróis, jogos de super-heróis, como os próximos jogos do Homem-Aranha, o The Tartarugas Ninja, X-Men e tudo mais, Capitão América, e Batman, foram bem famosos na época do Super Nintendo. Né? Esse Tartarugas Ninja, Super Nintendo, era muito legal. Eu joguei ele, tipo, muito, muito bom. Esse Morte e Retorno do Superman também era muito bom. Mas o Tartarugas Ninja, Nintendinho também. Não, esse Tartarugas Ninja de Super Nintendo, na verdade, é o 4, né? Que é o Tartarugas Ninja Time, que é um clássico, é foda pra caralho, meu Deus. Tipo, essa época do Super Nintendo parece que foi a época que teve, assim, o primeiro auge dos quadrinhos nos videogames, né? Porque o tanto de coisa de HQ que saiu nessa época foi assustador, né, cara? Eu acho que anteriormente ao Super Nintendo a gente não tinha essa onda que teve na época, né? E também começou, tipo, muito adaptações, assim, aqueles filmes ganharam, como os filmes do Batman também ganharam joguinhos, né? Tipo, a Super Nintendo tinha o Batman e o Retorno do Coringa e tudo mais. Nossa, tinha um de Mega Drive que ele era, tipo, usaram aquela animação do estilo Mortal Kombat, que era, tipo, os atores. Ah, eu lembro, cara. Era do Cara, era muito ruim, tipo, antes das pessoas terem que escolher duas armas, cara, era muito ruim. Tinha que apertar select, tipo, do Marvel. Eu lembro que tinha um lá que tinha aqueles palhaços. Cara, muito escroto. Esse era muito ruim. Tinha um clima diversos também. É, não, e assim, tipo, aí a primeira fase eram os palhaços amarelos, a segunda eram os vermelhos, a terceira eles eram verdes, era tudo o mesmo sprite, só mudava uma cor. Estilo Golden Age. A fase era os Power Rangers, né? Esses de jogos de luta, assim, eu lembro de um que era muito ruim, mas eu não consegui me livrar dele, que era o Liga da Justiça, do Super Nintendo. Ah, eu adorava ele, era maneiro, tinha um arco verde. Nossa, era uma bosta, cara, mas eu não consegui ficar sem ele. Mas eu, não, tipo, não era bom, mas eu adorava ele. É, então, é aquela coisa horrível que você gosta. Um que era muito bom, esse realmente é bom, só que é muito difícil até hoje. Porque assim, eu achei até legal de fazer porque era uma coisa recente nas HQs. Foi lançado o jogo da Morte e Retorno do Superman. Saiu uma minissérie, tipo, aí mal acabou a minissérie, lançaram o jogo, né, baseado na minissérie. Tipo, cara, era muito maneiro, porque jogava com as quatro versões mesmo do... Você realmente jogava HQ, tipo, era muito maneiro. Aí o gráfico A propósito, foda. Morte e Retorno do Superman. Alguém sabe me esclarecer mais ou menos sobre o que se baseia essa história? Bom, Superman aparece um monstro muito overpowered em Metrópolis. O Superman vai enfrentar ele. Superman apanha em 6 cidades diferentes. Morre, depois aparece. Como assim, 6 cidades diferentes? Ele vai apanhando e vai passando. Não, ele vai apanhando em Metrópolis. Mas ele não quer destruir. Né? Isso mesmo, ele não quer destruir Metrópolis. Ele vai para, por exemplo, Hollywood. Destrói a cidade dos outros. Ele apanha em Hollywood. Ele apanha em Hollywood. Ele, eu vou para Chicago. E fica nesse negócio até uma hora que ele volta pra Metrópolis e toma a surra federal e morre. Ele volta pra Metrópolis. Não é que ele morre, é que a bateria solar dele acabou. Então é o seguinte, né? Tipo, não vou destruir minha cidade, vou destruir todas e depois ainda vou destruir a minha. Isso. É disso aí que vem aquela expressão, vou te bater tanto que você vai apanhar em 6 cidades. Que expressão é essa? Eu nunca ouvi isso, cara. Ah, não, ele inventou essa expressão agora, cara. Aí o Superman definitivamente morre. Não, tipo, ele, que assim, o que aconteceu com ele, depois é explicado, né, que ele é tipo um celular. Tipo, ele tava apanhando, até que a bateria dele acabou. Isso, e aí ele retorna. Ele é carregador. É porque a energia dele vem do sol amarelo da Terra. Aí ele levou tanta porrada que a energia acabou. E durante o funeral dele, ele vai recarregando, né, tipo, durante o funeral eu ligo ele na tomada. Enquanto ele tá na tomada, aparece quatro Supermans diferentes, que não... tentando roubar o lugar dele, né? Que seria o Super Cyborg, o Superboy. Erradicador, que seria tipo um Superman todo style com óculos e tal, e o Aço. Style com óculos amarelo gigante, eu não acho que no style nem fomento. Dá pra jogar com esses quatro no jogo, cara, o jogo é muito bom, recomendo todo mundo abaixar e jogar em emulador, porque é muito legal, muito divertido, só que é difícil pra caralho. Aí, dessa geração assim, um outro que eu me lembro que eu gostava muito, era o X-Men Mutante Apocalipse. Esse era massa, era muito foda. Esse era do Super Nintendo? Isso. É aquele que tinha uma fera? Ah, você, tipo, ah, o do Mega Drive era mais legal, cara. Ah, era a mesma coisa. X-Men 2 do Mega Drive, era muito melhor, cara. Esse X-Men do Super Nintendo era aquele que você escolhia quatro X-Men, o Wolverine, Ciclope, os outros dois lá, e você passava uma fase em cada um. É, acho que é esse. Eu não, lembro de jogar esse. Não, o que eu conheço é que, tipo, tinha lá as opções, era o Cyclops, a Psylocke, o Wolverine, Gambit, acho que o Magneto, a Vampira e acho que tinha mais alguém. Aí, tipo, tu... Não, Magneto não. Trava com o Magneto. Tu ia avançando com eles, sabe? Tipo, mas era só eles. Escolher eles e ia zerando. Ou era cada missão com eles, um negócio assim. Mas era muito legal, eu adorava. Era legal. O que eu lembro, o X-Men 2 de Mega Drive era maneiro que, tipo, não tinha tela de opções, tinha nada. Já começava na fase. Era meio bizarro. Caraca, começava com hardcore, né? Esse é hardcore. Pra que perder tempo, né, cara, com essas besteiras de opção? Pra que, né, velho? Como assim? Ah, cara, eu falei X-Men, eu acabei de lembrar do clássico X-Men pra Atari que tinha o, porra, o Pixel de Sexo. Eu ouvi sobre isso no Comic Pod mesmo, da Vampira, né? Ah, o X-Men, né, com A. Ah, cara, como é que era possível, cara? Esse X-Men do Mega Drive era o Clone Wars que chamava, né? Clone Wars. Começava com um personagem lá, não lembro se era com o Wolverine, alguma coisa assim, mas era uma fase de gelo. Aí depois você podia ir escolhendo vários personagens. Isso. Assim, não, você começava, se era vampiro ou era o Psylocke. É, era alguém assim. Noturno era um personagem bom pra caramba pra jogar, ele fazia o teleporte e tal. É, tinha esse bagulho sim, eu lembro disso. Não tinha aquele jogo de sexo que chamava X-Men, no Atari? Acabamos de falar isso, pô. Ah, cara, porque é engraçado tu ver uns pixels que, com uma certa abstração de mente, com nerds tarados, dá pra ver duas pessoas transando. Tipo um pixel. Tipo, um pixel amarelo embaixo e outro pixel amarelo em cima. E que imaginava. O Kajima viu os quatro pixels da calcinha da Chun-Li em Street Fighter 2. Ah, isso aí todo mundo viu. Atira a primeira pedra, quem nunca pausou no meio do chute dela pra ver o pixel da calcinha. Pedra! Eu atiro pedra também, eu não vi, não. Ah, é só maluco. Eu fui, já fiz, já, cara. É só o Kajima que viu. Você é tarado. Não, sempre fui pegando. Falou que fez, não. Na verdade, foi o meu irmão que fez, ele me mostrou, eu fiquei rindo que nem um idiota. Ah, agora você queria ver o Blanca. É, fala aí. É ruivo lá embaixo. Depende da cor que você escolhe na tela de escolha de personagem. Do Nalote, você tem algum jogo aí pra lembrar dessa época desses bits aí? O melhor jogo de herói de HQ, de Super Nintendo, é o Batman e Robin, baseado na série animada. Boa! Que jogava com o Batman, daí até que no início da fase você escolhia seu equipamento. E, cara, era muito foda. Tipo, tinha a primeira fase que era do Coringa, e você enfrentava ele na montanha-russa. Depois, eu lembro que tinha uma fase que era do Charada, que você tinha que ir num labirinto resolvendo umas charadas lá e tal. Era muito maneiro, velho. Foi isso, eu acho que não tinha. Um boss que era a Arquelina. Né, tinha o espantalho no avião, ou sei lá, um Zeppelin, sei lá, que era porque, porra, era muito bom, nossa. Tinha um pra Mega Drive do Batman também, que era muito legal, só que não era Batman e Robin, não, era o Batman carreira solo mesmo. A primeira fase era na cidade, assim, aí, tipo, você enfrentava os capangas do Coringa e tal, só que era ruim pra caramba, então não avancei muito no jogo, mas... É aquele que tinha mas umas eu lembro armas, a primeira fase. Esse que eu falei é o que tinha as armas, é. Não, o que eu joguei, você tinha... Os equipamentos determinados, né? Você, tipo, soco, chute, pulo, e você jogava aquele bumerangue lá, tipo, Batmerangue, sei lá o que era o nome do jogo. Batarangue. Nossa, eu acho que era só isso. Eu acho que você não tinha outras armas além disso, não. Qual é aquele do Batman da primeira que é ruim pra caramba? Ele tem, tipo, aquele ganchinho dele, que é difícil até mudar de tela, que é side-scroll. Ah, esse tipo, é o Nintendo baseado no Batman Forever, cara. Muito ruim. É, muito ruim, que é com atores digitalizados. Você tem que apertar o select, isso, né? Então, foi isso que eu falei, que tem o... Cada fase é o mesmo palhaço de cada cor diferente. Ah, esse tá. Esse é muito ruim. Um outro muito bom do Batman, então, já que tá falando de jogo do Batman, é o Batman do Nintendinho, né? né? Que era aquele que o Batman ele pulava na parede. Plataforma, né? Que ele parecia tipo ninja. Nossa, né, cara? Eu vi uns vídeos desses. Tipo, pô, nem parecia, cara, Nintendinho, cara. Um gráfico muito bom pra Nintendo. Tipo, um Ninja Gaiden. É, parece demais com o Ninja Gaiden, exatamente. Um muito ruim que tinha pra Mega Drive era Spider-Man versus King Bean. Nossa, cara, era muito bom, velho. Esse era muito bom. Não foi isso que eu falei que aparece duas mulheres louras, que elas ficam te surrando até você morrer, que não tem como passar elas. Caraca, não chega nessa parte, cara. Eu achava muito que, cara, esse Spider-Man era um que no começo você tava na rua, né? Aí você chegava um assaltante na velhinha, sim. Aí ele tentava roubar a bolsa dela, você socava ele. Aí você entrava numa janelinha. Aí, tipo, nessa janelinha tu ia pro esgoto do lagarto, né? Não, mas isso é bem mais pra frente. Tá. Mas é esse aí, não é? Esse era a maior maneira, porque assim, quando ele morria, parecia que ele tava sentindo dor de barriga, ele ajoelhando assim, caindo. E no fundo tocava mó música triste, dava mó dó quando ele morria. Daí a tela te continua e era ele na prisão, assim, andando de um lado pro outro. Aí nossa, se você conseguisse continuar, ele saiu da prisão. Eu jurava que ia falar que a tela de continua era ele na merda. Ah, cara, eu achava muito ruim esse Spider-Man. Era difícil pra caralho. Tipo, se eu for jogar era hoje, eu achava ruim também. Geralmente, porque, os jogos que você achava difícil na sua infância é porque eles eram muito ruins, entendeu? André, porque eu joguei esse jogo, eu não era mais tão novo assim. Eu devia ter, sei lá, uns 14 anos. Nessa época, então, eu já tinha uma análise crítica muito mais forte assim, sabe? Eu não joguei ele com 8 anos de idade. Eu joguei bem criança. Nessa época, eu achei ridículo. Primeiro que não tem nada a ver com Spider-Man, sabe? Você vai andando na rua, dando porrada e jogando teia pra matar os caras e tal. E segundo, porque, sei lá, eu achava tosco mesmo, assim, a sensação de ação que tinha era muito baixa, sabe? Você ficava eu achava interessante porque foi um dos primeiros jogos do Spider-Man que eu joguei, pelo menos, na verdade, o primeiro jogo do Spider-Man que eu joguei, que você tinha a teia pra, tipo, ir... É, tu pulava duas vezes, aí tu ia com a teia, era muito maneiro. E aí você andava no teto, tinha um jeito de pular duas vezes, assim, que você grudava no teto. Esse é aquele que ia dentro do shopping? Tem uma fase que é dentro do shopping? Acho que tem. Não sei. Tem uma que é em cima do telhado. Esse bagulho de andar no teto era engraçado, que assim, tipo, era meio difícil de tu subir no teto e assim... Se tu subisse no teto, tu tinha que ficar andando, né, ou no caso dele engatinhando, senão ele caía. Mas se, tipo, tu tá engatinhando, aí tu pressionava o C do Mega Drive, aí tu parava de andar, ele não caía, ele ficava preso. Aí, tipo, se tu ficasse muito tempo pressionando o C, tu ficasse parado, tipo, ele ficava em pé, de cabeça pra baixo. Aí ele pegava o braço, batia o pezinho, tipo, igual o Sonic, cara, muito maneiro. Era muito maneiro. Você podia escolher o Venom também, não tem? Que era começar uma fase. Esse daí são dois jogos, né? Tinha o Maximum Carnage e o Separation Sites. Tinha um cartucho vermelho. Ah. E até é muito vermelho. Maximum Carnage, eu acho que era o melhor que tinha. Eu acho que era esse Carnage que eu odiei porque vinha a mulherzinha lá, eram duas esvadias irmãs que tinha de porrada, eu nunca passei delas. Então, era um jogo muito difícil, cara. Eu só passei no emulador salvando e abrindo, tá ligado? Não, o foda desse jogo é que ele tinha várias ações diferentes, tipo, era meio difícil se acostumar aos controles, porque o Homem-Aranha fazia várias ações, assim, tipo, eu também não cheguei muito longe, assim, porque até eu não sei jogar direito. Os controles eram meio confusos, assim. Mas, tô frustrado. Maneiro que tinha era um arcade que era o The Punisher. Podia jogar com o Punisher. Era maneiro. Era escroto, cara. Feito pela Capcom até, cara. Era legal, bom, cara. Não, agora se liga. Tipo, era um beat'em up, né? Então, tipo, você andava pra frente e você podia andar pra cima. Então, tipo, vamos imaginar como se fosse uma linha, né? Tipo, tinha várias linhas de direção, né? Agora imagina, tirar com a pistola no beat'em up. É quase impossível, cara. A menos que o jogo faça a direção certa pra você, fica difícil. Ah, você é assim, ruim. Tem que estar no mesmo plano que o inimigo. Então, cara, facinho isso, facinho. Assume, você é ruim. Tudo bem que não é isso. Você é ruim, é foda. Eu joguei esse jogo antes de saber que existia esse herói, o Punisher. Nem sabia que era de herói, assim, jogo eu jogava e achava... Esse jogo era tão legal que você podia escolher o Punisher, que é o Justiceiro, ou o Nick Fury, né? Tudo a ver. É. Cara, eu podia jurar que o Nick Fury, se você virasse o personagem, o tapa-olho dele virava junto. Trocava, cara. Trocava de olho. É. Ah, sei. Tinha esse bug no King of Fighters também. Com o é verdade, cara. Com quem? Tinha esse, com o Ramon? Porque, tipo assim, eles criaram o sprite dele simétrico, né? Basicamente, quando você virava, acho que ele só espelhava o personagem e fazia a forma contrária disso, sabe? Não, isso tem em todo jogo. O Vega, por exemplo, Street Fighter, ele mudava a garra de mão. Caraca, eu nunca tinha parado pra perceber isso, cara. Caralho. O Shinobi de arcade, tipo, tem um chefe. É meio discutível. Vou mandar a imagem pra vocês. Que é tipo, é um cara grudado na parede com a. Assim, ele parece o Homem-Aranha, mas só tipo, tem muito. As cores são invertidas, né? Eu já falei, pra mim era a SEGA, né? Que fazia o Shinobi é SEGA, né? Ela queria botar Homem-Aranha, né, tipo, mas por algum motivo não pôde, então não quis pagar a royalty, aí fez uma cópia barata, aí colocou. Eu acho que é isso. Exato, isso aqui é um protótipo do Deadpool. Só que no Revenge of Shinobi pra Mega Drive, na sexta fase, o chefe é o Homem-Aranha. Cara, muitas coisas. Sem dúvida. É realmente, parece que a SEGA tinha alguma coisa com a Marvel e precisava de um crédito, tá ligado? Tipo, aí o crédito dela foi colocar o Homem-Aranha como chefe em Shinobi. Caralho, eu não sabia disso não. Esse é qual o Shinobi? Um, dois ou três? Revenge of Shinobi. Eu vou zerar essa porra só pra jogar contra o Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha também, tipo, no jogo do Punisher, do Game Boy, ele, tipo, você tá atirando lá e do nada ele aparece, tá ligado? Mas só que, tipo, você pode atirar nele. Aí o Homem-Aranha morre no jogo. É igual a cara do cara do Mortal Kombat, lá quando você dá uns golpes, aparece a carinha dele no canto, assim. É. Detalhe pra essa imagem aí do Shinobi das Homem-Aranha, de onde tá sendo a teia do Homem-Aranha, né, cara? Pra mim, ele lançava pela mão. Porra, não pensei nisso. Como é que é a história? Olha da onde tá saindo a teia do Homem-Aranha. Sobre o Justiceiro, Punisher, ele tem outro jogo mais antigo que era pro Nintendinho. Era um jogo tipo em primeira pessoa, assim, meio. Tipo, você via as costas do personagem, mas a tela ia andando. O personagem ficava sempre parado, sabe? É, The Punisher também é o nome. Mas acho que eu vou baixar esse jogo de Game Boy só pra dar um tiro no Homem-Aranha. Não, o jogo é bom, cara, esse Punisher. Eu acho que é até mais legal do que o arcade. Pelo menos tem mais matança, assim. Cara, eu não sei de onde vem essa empolgação sua aí de jogar até chegar na parte do Homem-Aranha, baixar o jogo do Game Boy, vai no YouTube, velho. Não, pô, mano. É boa, pô. Não, Fred, mas não tem a mesma emoção, Fred. É, isso é verdade. A emoção é bater no Homem-Aranha. É atirar no Homem-Aranha. Olha o fetiche do Caio. Se fosse pra isso, não ia jogar mais nada. Só ia ver vídeo no YouTube, pô. A emoção é você descobrir que você não tem capacidade de bater, de virar esses joguinhos antigos, que são mais difíceis do que você lembrava. Tipo, vai ser difícil chegar até a última fase. E por falar nisso, uma coisa que eu pretendo fazer é quando sair God of War 3, eu pretendo zerar ele, entre aspas, no YouTube, cara. Porque eu não vou ter um PS3 nunca mesmo. Então eu vou ficar vendo o walkthrough do God of War 3 no YouTube, pra aí pelo menos eu vou saber o jogo, né? Tomara que seja cancelado. Aí você se foda. Que isso? Não vai. Aí você nunca vai precisar ver, cara. Então, é, né? Tomara que seja, então. Não, mas não. Peraí, foda. Tem que citar agora os arcades, né? Os jogos de crossover, assim, esse Marvel's Capcom ficou popular com os arcades, né, cara? É o de luta. Lembrando que começou com Marvel vs Street Fighter, que não era um crossover, era só um jogo da Marvel. É, não, Marvel Super Hero. Isso que eu tava falando com o Fred. Não, começou antes. Começou com X-Men Children of Atom. Começou com eles, que era um jogo de luta pra SNES. Tinha uma culpa. X-Men. Aí eles foram, pegaram os mesmos sprites, eles só arrepentaram, tipo, botaram mais de brilho, tipo... O Homem-Aranha, eu acho que ele é a mesma coisa, até no Marvel's Capcom 2. Então, eles fizeram uma mudança, tipo, mínima, sabe? Aí fizeram Marvel Super Heroes. Pegaram Marvel Super Heroes, pegaram os mesmos sprites e colocaram no X-Men vs Street Fighter, que depois veio Marvel vs Capcom. Tanto que os mesmos sprites de Marvel vs Capcom, eles fizeram Marvel vs Capcom 2. Ou seja, desde o Super Nintendo são os mesmos sprites. Tem a versão de Dreamcast também, que os sprites são diferentes, cara. Cara, mas a diferença é sutil, tipo, um pixel diferente, sabe? É pouca coisa. Não, King of Fighters faz isso em todas as edições, ninguém reclama. Cara. Não. O 11 já é sprite diferente. Tem todos. Mas olha o Mega Man, por exemplo. Ele fez assim, Mega Man a gente tá na nona versão agora e eles devem ter usado, sei lá, dois sprites diferentes. Série X é a mesma coisa, eles mudam muito pouco mesmo. Isso acontece muito em jogos 2D, né? Castlevania também. Mega. Compensação é dado totalmente um trabalho que... diferencial no cenário, no chefe, em tudo o resto do jogo, né? Não, sabe quando você tá desenhando e você faz aquele desenho foda que você nunca mais vai repetir? É a mesma coisa, cara. Mas então, tipo, aí eu não sei porque que levou a Marvel fazer um crossover com a Capcom, mas, né, deu certo e tá aí, cara. Até a DC tentou agora e tudo mais. É, bom, acho que foi uma coisa que levou a outra, né, já que a Capcom tava produzindo os jogos da Marvel, aí uma coisa juntava uma coisa com a uma outra. Uma coisa é fato, a Marvel, ela sempre é a primeira a mudar, a transpor os quadrinhos, a mudar de mídia. Foi ela que foi a primeira a passar os quadrinhos pros games, a primeira a passar os quadrinhos pra animação, a primeira a passar os quadrinhos pro filme. Primeiro é DC, cara. Superman preto e branco, né? Tinha Superman de 1940, desenho animado. O jogo do Superman, se eu não me engano, foi o primeiro, que é de 78, pro Atari. Então, meu querido. O primeiro jogo de super-herói pelo... Ah, não, foi o que ele falou, foi de sucesso. É de 78, cara. Não tem nada antes disso. Não existia videogame. A do Doom's Revenge foi a primeira que fez sucesso. É, esquece o que eu falei, gente. Se tu não falar que o Pac-Man é um personagem da Marvel, tu não se salva. Como assim não é? Então, né? Não tem muito o que falar. Marvel's Capcom e Marvel's Capcom 2, né? Então, começou então com a Marvel, teve essa parceria da Marvel com a Capcom, que começou nos arcades, depois foi pros videogames da geração do PS1, 64, Sega Saturno, e claro, depois a DC veio aproveitando essa onda. Então vou começar falando de um que é muito foda do PS1, que é o Homem-Aranha. Simplesmente isso, Homem-Aranha. Pra mim foi um dos jogos mais bem feitos ever do Homem-Aranha pra games. Foi a única coisa que eu acho é que o Homem-Aranha teve muita ajuda de Deus, né? Que segurava a teia dele. Isso nos quadrinhos também é, assim. Também é nos quadrinhos. Eu bairro naquela voz do Tolinho lá. Ele ia qualquer coisa. Mas eu acho do jogo pior, porque, tipo assim, ele descaradamente mira a teia pra cima e você vê que ele tá a 50 metros mais alto que todos os outros prédios da cidade, sabe? Então, cara, ou a teia dele acertou um cometa que tava passando. Pô, vai ser assim, caralho. Uma estrela, cara. Um avião, né, cara? É. Tipo, o Arthas vai saber como é que tava a situação do espaço aéreo, vai que tava como é que congestionado, aí tinha vários aviões. Ah, é, pois não, porque nos quadrinhos ainda tem a desculpa, né, que tipo, a teia prende naquela borda do quadrinho, né, mas porra, num jogo em 3D em que você consegue ver o céu... A borda da TV, cara. Aí, tipo, agora, aí, a televisão, cara. Chapolin que mandou bem agora. Aí, ó, pronto. Já não é mais no céu. É na borda da televisão. Não, mas se você colocar sua câmera pra cima e deixar, ela vai até desaparecer lá no céu e... Não, mas aí, antes dela desaparecer, ela encosta na tela. É, ou então ela tá grudando no fundo dessa televisão. A teia do Homem-Aranha, velho. Mas então, isso tá, tadinho do Homem-Aranha que está preso na televisão, né, velho? Mas isso foi corrigido em jogos futuros do Spider-Man, que depois, quando eles já tinham um processamento gráfico melhor e tal, eles conseguiram fazer o Homem-Aranha lançar até nos prédios, de fato. E aí você não precisava contar história nenhuma da borda da TV e porcaria nenhuma, não. Porque aí você via, o cara jogou no prédio e tá usando impulsão, né, pra conseguir se balançar pra ele. O velho solta a teia, anda na parede, tem superforça, tá reclamando de onde ele gruda a teia dele, cara. Não, não é esse Spider-Man. Logo no começo do Spider-Man, não faça um tutorial pra aprender a soltar teia, vai soltando as teias no ar, assim, pra aprender. É, tipo, é uns prédios verdes, assim, com o cenário todo preto. Não, mas o tutorial é, tipo, um lugar com fundo todo azul, sabe? É que você tem que dar porrada nos Duke Nukem lá. É, aí tem que dar porrada nos bonecos de papelão, tudo pra treinar. Esse jogo Spider-Man teve portas pra Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast, PC e Mac. Então, pra geração, acho que não explica o gráfico, cara. A geração do Dreamcast e PlayStation já não era pra ser tão ruim assim. Não, não acho que o gráfico dele ruim. Acho que o PS1 era um gráfico bom pra caramba. Assim, esse Spider-Man eu gosto muito dele e as partes que você tá na cidade, mas ele tem muita parte dentro das paradas e esse eu não gosto tanto, sabe? Tipo, acho que é maneiro um jogo do Spider-Man que você tem liberdade pra pular e tal. A fase mais foda era que tu corria contra o Venom, que tipo, era totalmente GTA, tinha toda a liberdade de pra caçar o Venom. Tipo, o Venom sempre ele tinha o caminho certo. Se tu soubesse o caminho dele de cabeça, tu podia dar a volta pelo caminho dele, cara. Tipo, tinha como tu ficar muito, muito longe dele mesmo, sabe? Era muito legal, tipo, passar dentro do quarto. Aí tem uma hora que tu tá correndo atrás do Venom, o Venom entra no banheiro, assim, a mulher tá tomando banho, e tu ouve a mulher gritando. Pô, muito negócio a fazer. O maneiro do jogo também é a quantidade de extras que tinha, tipo, tinha um milhão de roupas do Spider-Man. Muito foda. Eu lembro até hoje, macete, saco de pão na cabeça. Assim, quando tu não liberava zerando, o macete pra tu liberar era EU Net. Que quer dizer, Stanley ao contrário. Pô, era muito maneiro. Tipo, tinha roupa do... tinha aquela roupa que deixava o Homem-Aranha invisível. Aí tinha roupa do... Capitão Universo. Todas as formas do Homem-Aranha, tipo, toda a sua série até ele tinha. Até o Bagman. O Homem-Aranha com um saco de pão na cabeça e ele só usava cueca. O Bagman era o melhor, cara. Era tipo um Homem-Aranha derrotado pela vida, sabe? muito legal. Com cada roupa diferente. Tinha umas habilidades diferentes, não tinha? É. Tinha. É, acho que tinha um bagulho desse. Tem umas que tinha teia diferente, a teia era mais forte, negócio. É, agora me diz uma coisa que eu nunca entendi. No meio do jogo tu pegava tipo uns itens que era uma aranha. Aí tinha uma aranha que ela era... dourada. É, ela era dourada. E tipo, pegava ela e teu uniforme ficava metálico. Pra que servia aquela porra? Era pra dar mais resistência. Era armadura aquilo? Era, lembra que ele tinha um golpe, ele fazia um casulo em si mesmo. Aí do nada ele explodia e matava todo mundo que tava ao redor dele. Caraca, lembrei agora também um bagulho maneiro. Tipo, nas primeiras fases, tu tinha que impedir um assalto. Um assalto num prédio, né? Aí, tipo, eu sempre ia por cima, assim. Ali tinha um negócio que ele, tipo, ia do teto pro chão de uma vez só, né? Tipo, ele tava no teto, ele grudava até no chão e puxava. Era como se fosse alavanca. Cara, eu matava todo mundo assim. Eu ia, mirava pertinho assim do cara. Aí eu ia pro chão, batia ele e voltava pro teto. Ficava fazendo isso. A missão toda, até matar. Cara, era muito foda esse jogo, cara. Apelão, hein? Cara, era muito foda esse jogo. Cara, ele botava teia na mão, usava tipo como luva. Caraca, isso tava mais forte. Nos quadrinhos, cara. Isso é muito legal também. Ele podia roubar carro, assim. Não, o amigo da vizinhança é o caralho, velho. Roubar carro. Agora, vocês chegaram a jogar aquele Hulk de PS4? Hulk Smash! Cara, era muito ruim. Cara, só era muito escroto, cara. Era muito ruim, cara. Tipo, eu jogava no PS1, parecia que era tipo gráfico de Mega Drive ou pior, cara. Era muito ruim aquele gráfico, cara. Quando eu peguei esse jogo, né? Um amigo meu me prestou, foi lá felizão jogar, né? Caraca, tipo, jogo do Hulk, novo, maneiro. Tipo, eu não fiquei jogando nem 10 minutos, cara. Tipo, eu devolvi pra ele, sabe? É muito, muito ruim. Tipo, já faz nesse jogo. No PS1 tinha um de Quarteto Fantástico também, que era uma bosta, cara. E esse do Quarteto não é um que tem o motoqueiro junto, o Motoqueiro Fantasma? Não sei, cara. Se não me engano, tinha Mulher Hulk no lugar do Coisa. Tipo, aquela formação do John Byrne. Depois da Guerra Secreta, ela foi uma coisa, né? É, então, aquela formação que o John Byrne escreveu, mas era uma bosta também. Agora, sim, estudando aqui pra pauta, eu encontrei um jogo chamado Iron Man and XO Manowar in Heavy Metal. Cara, quando eu vi isso, eu fui na hora procurar pra ver se tinha, não tinha, tipo, a banda Manowar, cara. Né? Tipo, Manowar in Heavy Metal. Manowar é uma banda que existe, tipo, aí tu vai jogar, tipo... O jogo é um jogo comum do Iron Man, aparentemente com a trilha sonora por essa banda. Até que assim, essa banda devia ser tão famosa, tão sinistra na época, que tipo, eles botaram o nome da banda. Não tem nada a ver com a banda, cara. Como não tá não? Não, é heavy metal, não é uma HQ também? É. Não, tem HQ, mas não tem nada a ver com... Nesse caso, não tem nada a ver, não. Eu já tive minha fase Manowar, é uma bosta de banda, cara. Quando você tá jogando, Iron Man e XO Manowar em heavy metal, sabe? É. Vamos lançar. Eu vou lançar o jogo Lanterna Verde, XO, Chimbinha e Forró. Oh, cara, Chimbinha, que horror. Guitarreiro Calypso, um dia ainda sai. Nossa, imagina esse jogo, eu imaginei o Homem de Ferro e os caras vestidos de sunguinha e espada, tá ligado? É, pode crer, cara. Porra, melhor é horrível. Coro, né? Assim, esqueci de falar do arcade. Não sei se vocês sabem, mas Cadillacs and Dinosaurs tem uma HQ que foi o motivo do teu jogo, cara. Meu Deus. Eu não sabia. Nossa, o jogo é legal. De título fala, né? Vocês lembram de um jogo do 64 chamado Shadow Man? Não. Conheço de nome. Inclusive chegou pra taxista. Taxista. Teve dois jogos, cara. Teve até pro PlayStation 2 isso aí. Ah, que é uma bosta. É tipo, Shadow Man é muito foda, cara. Eu assisti já. Shadow Man é a história daquele taxista que morreu, uma coisa meio spawn, assim, e ele voltou com os poderes sobrenaturais, né? É, esse jogo era muito foda. Ele é um guerreiro voodoo, é o que diz. Ele era em português aqui no Brasil, porque a Gradiente fabricava os cartuchos aqui, então vinha em português, legendas, né? Nossa. O nome do jogo ficou como Shadowman, né? Shadowman, é uma HQ do Garchien, não me engano. A história é ótima, tipo, ele dirigia seu táxi, aí um dia ele pega um passageiro e ele morre do carro e ele deixa 20 mil pra ele. Aí ele pega esses 20 mil e eu não sei porque ele vira um guerreiro. Ele pega os 20 mil que era pra pagar uma cirurgia pra mãe dele, né? Só que a máfia dele mata ele. Ah, tá então zoando, ele é dado uma missão que ele tem que matar os mafiosos. Então ele tem que matar os mafiosos no mundo real, né? E depois ele tem que ir pro mundo dos mortos e matar os mafiosos de novo. Ah, e tá comandar um exército de pessoas iguais a ele. Uma história dessa. Diz que tu tá zoando, sério. É sério, cara. Como é que o jogo é foda? O jogo é foda, cara. Você tem que ficar alternando em mundo real, mundo dos mortos. O jogo é muito bom, cara. Porra. É igual o Paper Mario que você altera de 3D. Nossa, o Max também aqui, o Ricardo tá falando. Foi até indicado pro Eisner esse ano, né? O Sam Max, ele era um HQ, tipo, quando o jogo saiu, ele era um HQ, tipo, só na LucasArts, sabe? Que saía numa revista que eles distribuíam dentro da LucasArts e tal. Saiu umas tirinhas lá e tal. E depois do jogo, do sucesso do jogo, que chegou a virar HQ mesmo. Virou HQ e virou um desenho animado também. O desenho veio antes ou depois da HQ? Acho que depois. Depois do jogo também? Uhum, depois do jogo. O jogo veio primeiro de tudo, quer dizer, tirando as tirinhas, né, que tinham antes. Caramba. Caraca, e as tiras do CMMX eram legais? Devia ser essa parada bem humor negro deles. Tá, maneiro. O jogo já foi lançado num período em que, né, tipo, a gente devia muito mais jogos infantis, com um pouco humor negro e tal. Já tinha aquela carga de piadas muito forte, né, cara? Tu imagina que a HQ também seja muito boa. Já que provavelmente já tem mais liberdade de censura. Mais ainda, né, velho? Então deve ser uma parada bem violenta. Assim. Cara, eu lembro até hoje, no início do jogo, você sai do prédio, assim, aí do lado tem uma loja que tá escrito, licor, armas de fogo e suplementos para bebê. Muito doido. O nome do restaurante é Comida Horrível, Felipe, tu lembra de algum jogo da DC pra PS1? Eu tô querendo lembrar, mas eu não consigo, cara. Não, eu acho que não tem nada pra PS1, cara. Ah, lembrei. Tem um Batman, tipo, baseado em algum dos filmes dele, só que, tipo, o jogo é muito escuro. O Rick mesmo falou nos nossos jogos ruins, né, do Batman e Robin, né? É, aquele Batman e Robin, né? Tipo, que era tudo escuro, né, Rick? O jogo ele é totalmente escuro, é meio sem sentido, sabe? Tu entra no jogo sem saber o que fazer direito, sabe? Tem um jogo de corrida do Batman. Nossa. Caralho. Batman Gotham Racer. Aquele Turok pra Nintendo 64 também é baseado numa HQ. Só que eu só perdi, sei lá, uns 10 minutos desse jogo. Eu já tentei ler essa HQ, mas é muito ruim. O Turok de Nintendo 64 foi muito famoso, né? O de GameCube teve um hype gigantesco, só que foi muito ruim. Eu nem sabia da existência do de PlayStation 3. É legalzinho matar dinossauro, mas o resto é... Pois é, muito anos 90. Turok Dinosaur Hunter, Battle of the Dinosaur, Turok 2, Turok Rage Wars, Turok 3, Turok Evolution e o Turok desse novo. O Turok 2 é maneiro. Eu nem sabia. O Rage é o de 64. Ah, tem o jogo do Robocop também. É de Mega Drive. É? Caraca. Mas é bom lembrar que nessa época da geração de PS1. É o Robocop versus Terminador do Futuro. Nossa, Mugen. Alguém já leu aquela HQ chamada Lobocop, que o lobo virava o Robocop? Nossa, cara. Isso foi uma piadinha ou tá começando? É sério, não, cara. É sério. Nossa, cara. É a cara do lobo. Tu conhece o lobo, Rick? O mal? Não. Nossa. Oi, Rick. O R-Virus tá tomando conta de você, então? Você não conhece o lobo, não? Cara, sei lá, o lobo se diz aquele que o máscara ficava se isolando e tal? Não, cara. Cara, não tem como vocês falarem que conhece o lobo. Tem milhões de lobos possíveis pra você conhecer. Não, não, o lobo tá no podcast. Que HQ, cara. Não. HQ não. Seria um Dreads ali no lobo? Aquele lobo que apareceu no desenho da Liga da Justiça quando o Superman morreu. Que tinha uma moto e quando ele assoviava, seguia ele. É um motoqueiro de cabelo preto muito grande, pele pálida e olho vermelho e cavanhaque. Tô vendo já. Cara, tem um problema com a foto dele. Gente, muito bom, cara. Tem uns Dreads loucos aqui. Tem uma lobo operação paramilitar de Natal, cara. Alguém já viu? Ah, Blade também tem jogo. Não. Blade tem jogo? Tem. Pra PlayStation 1, baseado no filme, e no Blade 2, que não é baseado em porra nenhuma, pra PlayStation 2 e Xbox. Tinha um jogo pra PS1, se eu não me engano, do Spawn, muito ruim, cara. Ah, sim, tem vários do Spawn. Cara, Spawn é ruim. Não, porque parece que tinha um de luta que era razoável, mas o que eu tô falando é um que é tipo adventurezinho, assim. Voltando um pouco no tempo, que vocês jogaram o Máscara pro Super Nintendo? Nossa, eu já. Ele passava da velha. Aquela que eu não sei esse jogo, não. Caraca, o Máscara é muito bom. O jogo era maneiro, mas eu não sabia jogar. Era legal. Ah, cara, era muito maneiro. Podia dar umas marretadas, cara. Ele é foda pra caralho. Não, você podia dar marretadas. Você podia fazer tudo que ele fazia no filme, tipo aquela buzina gigante. Era muito maneiro. Só que era meio complicado de fazer. É, e parece que pra cada inimigo tinha um golpe específico, né, pra destruir algo assim. É, tipo, o primeiro era aquela velha que usa uns bobs que parece a Dona Florinda do Chaves, que ela tinha... Acho que você acordava ela com o despertador, aí ela vinha bater em você. Eu nunca consegui passar dela. Caraca. Eu não sei como atirar na boca dela. Pra você. Agora, saindo da geração do PS1 e indo pra geração do PS2 em diante, né? Xbox 360, PS3. Já que vocês estavam falando do Spawn, né? Na geração do PS2, então não podemos deixar de falar da aparição dele no seu Calibur. Ah, ele aparece, tá certo. Qual é o seu machado? Olha, ele é o segundo melhor personagem depois do Link. Tô falando sério? Onde é que não, o outro é o melhor personagem do seu Calibur? É. Não, não, dos não três. É aquele dos três. O que é mais uma forma de dizer que o Heihachi é muito esquisito, né? Porque o cara só usa luta corpo a corpo e tá no meio de um jogo de luta, né? Galera de espada, lança e tal, e ele na mão. O Heihachi eu já jogava no Tekken, né? No mês que vem tem o filme do Tekken. Mês que vem. Mas eu não vi nada falando sobre trailer nem nada. Eu lembro daquele pôster. Eu lembro do pôster que saiu uma vez no download daquele T gigantesco, que mais parecia o T da Turma Titã do desenho, mas... Então, tá no nível da adaptação de The King of Fighters, cara. Eles fazem uns 2 meses que eles estão gravando, só que não tem nada ainda. Só os caras falaram que estão gravando no Canadá e mais nada. E Dead or Alive o filme, cara. Ah, o que me dá medo da adaptação do King of Fighters é que o... Tipo assim, não tem o Vipo no nome, mas o estúdio é o estúdio dele. Aquele moveset. Caraca. Então aí é o Vipo por baixo dos panos. Cara, alguém tem que sair ganhando com as merdas do Vipo, não é possível. O Vebo. Ô, André, teve um cast que vocês falaram com ele, né? Foi. Na lei da Alemanha, existe um desconto de vossos que as empresas recebem se elas incentivarem de alguma forma a cultura do Estado alemão no país, né? Então, por isso, muitas empresas acabam investindo em filmes, né? Como fizeram muito com o Vebo, porque apesar de comercialmente os filmes não serem muito bons, às vezes elas acabam ganhando retorno, porque elas deixam de pagar muitos impostos ao lançar esses filmes. Mas tem que ser com o V-Bow, cara, o lance do V-Bow é que, tipo assim, ele nem é um diretor tão ruim, ele só não é um diretor bom. E aí ele pega títulos famosos e aí, tipo, tem toda a atenção voltada pra ele, entendeu? Aí o que ele faz de ruim, tá ligado? Fica muito ruim, entendeu? Não, a minha opinião é que os filmes do V-Bow são tão ruins, mas tão ruins que eu não tenho palavras pra dizer como que eles são ruins, cara. Eu nunca assisti nenhum filme do V-Bow. Não morra ainda, então. Então, não morra ainda. Não, só que eu não quero, sabe? Tipo, eu já tive oportunidade de ver. Tá, cara, assiste pelo menos House of the Dead, que você vai rir muito, cara. É muito bom. Até hoje eu uso aquela célebre frase: por que você matou todos eles? Para viver para sempre. Exatamente. Não, era como é que é? Por que você não quer morrer para viver para sempre? Porra! Isso mesmo. Doom é bom? Não. É ruim também. Doom é ruim, mas tem pelo menos uns 10 milhões de dólares no filme. É, eu quero ver se a adaptação do Castlevania, né? Que tá na mão do diretor de Resident Evil, né? Pô, cara, eu vou falar dessa adaptação de Castlevania fazem 5 anos, cara. Por aí, velho. É porque o Paul, ele tá fazendo uns filmes, ele precisou dar prioridade aos outros filmes, e depois que ele terminar esses filmes, ele vai fazer a adaptação de Castlevania. Ah, mas já saiu uma sinopse, assim, tipo, que soldados encontraram um castelo misterioso e... Soldados? É, cara, estou vendo a equipe da SWAT entrando pela janela. Da SWAT, sim. Tipo, descendo naquela... Fuzilando e entrando na janela, cara, usando o pé, né? Cara, eu amava exatamente da SWAT, ela era muito legal. Eu imaginei o SWAT entrando pela janela, é muito bebo, cara. Eu imaginei a nível pop, né, cara, essas coisas assim. Capitão Nascimento batendo. O que estão falando bastante essa semana é o filme do BioShock, cara. E do Shadow Colossus também, que foi confirmado. O God of War é confirmado. E se não for o Vin Diesel, eu não vou assistir, velho. Porque a única opção careca que eu vejo é o Vin Diesel, velho. E se for negro, é o cara daquele A Espera de um Milagre. Caraca! Nossa, cara. Foi longe, velho. Primeiro, por que o Kratos seria negro? Não, mas se ele fosse negro. Mas o Coisa ele é negro. Do ele é negro, só que quando aquela coroa tá lá usa fumaça negra. Negro, caralho, o cara era de Esparta, velho. É, é isso, só porque de Esparta não pode ser negro. Não, é, ele, não, é, não, ele não é negro, ele é tipo moreno. A pele dele é escura, entendeu? Ah, era da cor do sonho de valsa. Pouco médico, sabe? Obrigado, café com leite. Aí, indo pro PS2 agora, né? Vocês falaram que no PS1 a maioria dos títulos da Marvel eram baseados nos filmes? Não. Eu acabei de falar. Né? Tava muito bom, parabéns. Dá um ovo de Páscoa pra ele. Entrando no PS2 assim, né? Tipo, a série muito boa da Marvel de PS2 é o X-Men Legends 1, 2. E o que eu considero uma continuação espiritual, o Marvel Ultimate Alliance. São três jogos, assim, muito, muito bons. Joguei os três, né? Marvel Ultimate no computador e os X-Men Legends no PS2. E, cara, muito bom. E eu acho que o mais legal, você tem uma variedade, assim, gigantesca de personagens. Tanto que, assim, pra você jogar com todos, você vai ter que zerar ele 2, 3 vezes. É, eu achei que é até exagerado, né? Não precisa de tanto, assim. Parece pô, que cara, o Ultimate Alliance 2 vai ter mais ainda, né? Achei até legal isso, porque, assim, eu pude ver muitos que, assim, eu, de alguma maneira, simpatizava, sabe? Acho que isso é muito legal. O Punho de Ferro foi confirmado essa semana. O Howard e o Pato. Aí muita gente esperou. Sempre achei esse personagem. O Howard e o Pato ia ser assim. Jogar com o Howard Duck no Marvel Ultimate Alliance ia ser muito legal, cara. Muito bom. Porque assim, sempre quando eu tô jogando um jogo assim, eu tô animado. Sempre entro na comunidade do Orkut do jogo pra ver, né? Quando tá jogando Marvel Ultimate Alliance, eu vi, tipo, na versão de computador, então como tu vai achar, tipo, parecido com aquela história de downloadable content. DLC. Seria parecido com essa ideia dos DLCs, que tu baixa, tipo, mais personagens. Aí teria o Hulk, que teria o Colossus, tipo, você podia adicionar mais uns 20 personagens, cara. Só que, tipo, era um bagulho complicado, tipo, tinha que copiar, colar os arquivos, eu tinha que abrir o código de programação e mandar uma porrada de valor. Eu joguei no Wii o Marvel Ultimate Alliance, mas não durou muito tempo, não, enjoei rápido. Enjoou? Eu enjoei, cara, não cheguei no Wii. Muito legal, cara. Eu não acho nada demais, velho, esse jogo. Pô, eu jogava em função de mais de, tipo, liberar um uniforme novo. Tipo, eu escolhia 4, aí, por exemplo, escolhi Homem de Ferro, Homem-Aranha, Toshimana e Capitão América. Eu ficava ligando com o Homem de Ferro até liberar o uniforme dele. Eu liberava, eu vinha, pegava o Capitão América, vinha, jogava até liberar o uniforme. Fazia assim, até liberar o uniforme de todo mundo. Por isso você precisa arrumar um emprego logo. Mas não disse que eu fazia isso 24 horas por dia. Eu posso ter demorado um mês pra fazer isso. Ah, dois dias. Não acredito que você demorou. Ou duas horas. Uma tarde, né? É. Agora, pra mim, um outro que, tipo, foi a maior brochada, cara, da Marvel nos games foi o mais recente Spider-Man Web of Shadows, cara. Bem, tecnicamente não foi ruim. O Fred, cara, adora esse jogo, né? Cara, eu tava... Web of Shadows? É. Eu via série dos vídeos, eu ficava feliz. Ó, caraca, esse jogo vai ter pra PS2, né? Tipo, gráficos foda, esse jogabilidade. Tipo, que lembrava muito... Ah, caiu na pegadinha, cara. Tipo, assim, jogabilidade, lembrava muito aquele de PS1 que eu gostava. Então, eu fiquei animado. Daça. Eu baixei, aí tipo, eu comprei, né? Só que assim, eu vi que na hora de instalar o jogo, que eu joguei no computador, né? Quando eu comprei o jogo, eu vi que a mídia ela tinha sido pouco usada, entendeu? Não parecia que o disco tinha sido usado quase todo. Aí eu fui botar o jogo, eu acho, tipo, eu só suponho que tinha assim, uns 500 megabytes, sabe? Tipo, cara, eu acho. Mas... em comparação de, tipo, 4 gigas, que era o comum dos jogos de PS2. Aí eu fui botar o jogo, fui jogar tremado, quando o jogo abriu, a porra do side scrolling, tipo que, depois quando eu fui ver o download, eu descobri que tipo a versão de PS2 é o port da versão de PSP, ou vice-versa. É, cara, então, muito aí, e é isso mesmo, e tipo assim, eles fizeram isso com o Spider-Man Web of Shadows, e fizeram algo parecido com os jogos do Hulk, baseado no filme, e do Iron Man, baseado no filme também, os dois produzidos pela SEGA. André, é SEGA, SEGA, não precisa falar mais nada. Ah, tem nada a ver, eles fizeram isso, eles fizeram o Sonic. Tá pois falando. É, mas aí fizeram uma puta sacanagem com o pessoal do PC também, porque ao invés de trazer pro PC a versão do Next Gen, né, PS3, Xbox 360, eles trouxeram a versão do PS2. Puta que pariu, né, velho? Ou seja, a versão de PSP. E a versão dessa é decente, porque me parece. Eu só sinto vontade de rir de você, velho. Queria ver sua cara quando você visse lá. Tava todo feliz. Oh, meu Deus, estou cara, jogando. Cara, tem noção de como fiquei puto da vida, cara. Mas o Fred, ele jogou a versão de PC, né, que é a versão Uhul. Next Gen do Web of Shadows, né? Ah, pois é. Quer compartilhar conosco, é isso? Eu quero. Assim, assim, né? Eu coleciono Spider-Man há... Peraí, deixa eu fazer as contas. Sei lá, 7 anos, vamos colocar assim. Entre 6 a 8 anos, 7, né? Pouco. Então, pô, então assim, cara... Então deixa você ter 18 anos, pelo menos. Então, assim, eu não me considero um fanático por Spider-Man, mas, definitivamente, eu sou um fã dele, sabe? Eu, sei lá, eu sou exigente quanto às coisas que fazem com ele. Uhum. E aquele jogo que fizeram do Spider-Man baseado no Multiverso, que foi lançado há algo do tipo 3 anos atrás. Sim, ele é bom, cara. Ele é baseado, ele é bom, mesmo. Ele tem gráficos legais. O cel shading combinou bastante até com a arte da HQ, porque a HQ também tem aquelas cores muito fortes, muito claras, né? Uhum. Ficou muito legal. Mas aí depois lançaram esse Web of Shadows. E eu, que desgraça é essa? Tipo assim, o Spider-Man lá, ele só dá tipo uns Hadouken, sabe? Tem uns golpes meio Chun-Li também, que ele, sabe, ataca com o pé, assim, de cabeça pra baixo. É muito esquisito, que cara. Isso? A ação é meio Dragon Ball, assim, sabe? Ele começa a dar, tipo, aí dá uns rastros de energia, assim. Tipo... E aquele Venom, aquele Venom no final é muito estranho, velho. Aquele Calma aí, é. Isso tudo na versão Next Gen? Na versão Next Gen. E a história, caramba, não tem nem pé nem cabeça. Do nada você encontra, sei lá, o Luke Cage com aquela cara de mal estilo Steven Seagal andando na cidade. Ah, o Luke Cage, ele veio direto do embalo de sábado à noite. É, aí, tipo, ele vai e te esnova, assim, sabe? Continua a vida dele, aí você vai contra outro cara lá na frente. Mas, assim, não tem conexão entre as coisas. Aí, tipo, assim, ele aparece, vai... né? Vamos aprender o básico deste jogo, Homem-Aranha. Ele vai embora. E aí você tem que levar alguém pro hospital, aí, de nada, tipo, começa a vir umas gangues de mafiosos. É. Acho que é a Mary Jane. Você pega o um uniforme negro, você espanca não sei quem, aí depois você conversa com a Mary Jane depois, ela precisa ir pro hospital, ela vai. Aí quando você chega lá, do nada, cara, espontaneamente, assim, chega 2 carros, assim, estacionam em frente ao hospital e começa a rolar uma tiroteio, sabe? Uns 20 caras, assim, se matando e tal. Aí do nada chega o Spider-Man e começa a dar porrada em todo mundo, cara. Isso não faz o menor sentido, uma sabe? Referência ao poder do chefão, né? Você vê aquilo acontecendo, cara, mas dá réu, velho. O que tá acontecendo aqui nesse mundo? Agora me diz uma coisa, o Erlon, que é também integrante daqui do Comic Pod, ele tava jogando, acho que era esse, o Web of Shadows, ele falou que era foda, que era igual ao HQ e tal. Ah, não, cara. Olha quem, por favor. A opinião dele. Não, cara, o negócio é o seguinte. Ele tava jogando Ultimate. Falar que é igual ao HQ é uma coisa bem relativa, né, velho? Porque você deve ter, tipo assim, Spider-Man nas aventuras com a sua bazuca, sabe? Aí o Spider-Man atira com a bazuca. Existe um Spider-Man que faz aquilo que tem nesse jogo, cara. Duvido. Não existe. É que era um clone. Eles podiam lançar uma DLC com um personagem jogável, o Obama, tipo, fez sucesso na HQ, porque não no jogo, velho. Obama, você tá maluco, cara. Na verdade, não. Tem uma HQ nacional, inclusive, do Spider-Man, teve um número desses que foi lançado, que tem um close do Obama, né, a versão cartoon dele, né? O Obama até é personagem de hentai, cara. Como que o Obama vai pro futuro eliminar um droide? É verdade, cara. Eu digo de novo, cara, regra 34 da internet. Vocês não conhecem a regra 34, né? Não. O Download tá mais familiarizado com ela, assim, existe uma lista de regras que rege a internet, como ela funciona. A lista não fez as regras, a lista só detectou que essas regras existem. Mas uma delas é a regra física, né? É, tipo isso, sabe? É tipo as leis da física mesmo, sabe? Você percebe que aquilo existe, né? E uma delas é a regra 34, que diz o seguinte, se isto existe, então há pornografia disto, ponto. E, cara, é verdade. Caraca, é mesmo, cara. E ela é seguida da... Qualquer coisa, cara. Regra 35, cara, digita a regra 34 no Google, você não vai achar. É muito legal. É só escrever, rule, que é regra em inglês, 34, só isso. É. Bota isso no Google e-mail. Só falando de novo do Homem-Aranha aí, eu... Depois de muita enrolação, eu zerei ontem o Ultimate Spider-Man do Nintendo DS. O que eu achei mais legal nesse jogo é que, tipo, a primeira coisa é que o roteiro do jogo foi escrito pelo Brian Bendis. É o cara que, além de escrever a revista do Homem-Aranha Ultimate, ele também idealizou o universo Ultimate, né? Então, a historinha do jogo é bem legal, assim. E os desenhos, eu não sei se foi o Mark Bagley que fez o, tipo, storyboard pro jogo, assim, mas o traço é muito parecido com o dele, cara. É tipo, você vê o joguinho em movimento, assim, gostei pra caramba do jogo, né? No no jogo de DS do Hulk. Esse é aquele que tu começa num campo de futebol e estuda com a trofeira, assim. É, é esse mesmo. Esse mesmo. Pô, esse é foda o jogo. Algum de vocês chegou a jogar aquele polêmico jogo de PS2 do Punisher? Tipo, eu ouvi falar que ele era violento, porque dava pra matar... Pô, o jogo que é melhor filme, por exemplo. É, que é baseado no filme, esse mesmo. Ele foi lançado pra PS2, Xbox, PC e pra celular, esse jogo. Que até tipo tinha a opção de salvar o cara ou você quebrava o cara, assim, tipo, aparecer na tela. Algum botão você fazia uma certa opção, assim, de matar. X e triângulo. É. Triângulo matava e X salvava. Ah, mas o mais legal mesmo era matar, né, cara? Eu só quero saber, assim, o que que tinha demais pra ele ser considerado assim tão violento? Porque eu já vi muita gente falando que ele era muito cara. Violento. Ele era um jogo do Punch, é só isso. É. Isso é relativo, né, violência nos jogos, né, cara? Às vezes o cara, sabe, quebrou o braço e teve... Se não teve fratura exposta, não, tudo bem. Se, cara, tinha uma pressão arterial 10 mil. Que viu aquela parada de cinema, tá ligado? Tipo o filme do Batman, o Coringa enfia um lápis na testa do cara, mas não mostra o sangue. Não aparece. Então passa, tá ligado? Não, não mostra o sangue, não mostra. É, então. Pô, muito foda essa cena, né? Ele bate e, tipo, depois essa cena corta pra outra. E fazer a mágica do lado, ele bate, vai, né? Mais nada. É que ele bate, o cara cai no chão, ele dá pra perceber, é muito rápido. É, pra provar que não precisa mostrar pra ser violento. Exatamente. Você, imagina se... O som que dá o lance, né? Tipo aquele... Imagina se dá uma de Capitão Nascimento no cara e ele faz a mágica do cabo de vassoura, galera. Vocês jogaram o X-Men Legends? Falou? Tá, PS2. É baseado no Ultimate. Legends, pô, eu joguei, é muito bom. Mas eu preferi o Marvel Ultimate Alliance. O Legends eu só joguei o 2, que saiu no PC. Ô André, tu chegou a zerar o 2? Não, eu, na verdade eu não animei muito com o jogo, não. Achei legalzinho assim, mas não me animou. Eu joguei com o meu colega, né? E assim, a gente zerou. Cara, quando tu libera o... Assim, tu vai jogando, tu vê que a Fênix, tipo assim, o jogo ele pegou muito o espírito da HQ. Tipo, a Fênix, ela é muito apelona, sabe? Tipo, uhum. Relações de poderes. Agora, quando entra o professor no jogo, cara, não tem mais nada. Tipo, é o professor e pronto. Nada, tipo, nada é difícil. Nada. Coelho, você conseguir liberar o professor pronto, você consegue tirar o jogo em um dia. Vocês jogaram o jogo do Wolverine pra PS2? Eu conheço, mas eu não joguei. Tem 5 jogos do Wolverine. Ah, aquele que é mais stealth, você tem, tipo, a visão de o Wolverine dele. Isso. O jogo é sim, é legal tipo, ele é eu e o André temos uma discussão lendária sobre esse X-Men Ultimate Alliance. Qual? Quando você joga em equipe, né, no X-Men, você pode fazer o Homem de Gelo criar nos punhos do seu aliado assim, uma luva cheia de fincos de gelo que aumenta o poder de ataque dele. Isso é muito legal, eu disse direto. Eu me nego a aceitar que isso deixa o cara mais forte, cara. Eu não aceito isso. Claro que é. Como que não, Fred? Você tá maluco? Fred, o que vai dar mais? Um soco com a mão normal ou um soco com um montão de espinho de gelo na sua cara? O que vai destruir mais o robô? Um soco normal ou um soco com um monte de cravo de gelo? Pô, é física, meu brother. Não, exato. Peraí então. Exatamente. É física. Acho que o difícil é com o Fred, não, cara. Não, né? Calma. Silêncio. Não fudeu, tá falando cara. De você dar um soco em um ser humano normal ou, sabe, numa coisa normal. A gente tá falando de você dar um soco, sei lá, num tanque de guerra protegido contra queda ou no... Fred. Calma. Peraí. Olha só, tô falando que vai destruir, vai ter 100% de eficiência. Não tô falando isso. Eu tô falando que se você der um soco normal e um soco com a bodega da desgraça de gelo, a bodega da desgraça de gelo vai ter mais dano. O que eu tô tentando dizer, André, é que a desgraça do finco de gelo não vai ajudar em nada. É isso que eu tô tentando dizer mesmo, cara. Cara, porque quando você trata de, sabe, superfícies tão rígidas que nem, tipo, sei lá, um tanque de guerra de Kevlar ou o Hulk, você dá um soco com um negócio de gelo, é a mesma coisa que você dá o soco com um negócio de isopor, cara, não vai mudar em nada, sabe? Se o soco é Fred, calma, acho que eu entendo, vai fazer o efeito. Peraí. Agora, o material é tão frágil, mas tão frágil, que não vai fazer nada. Esse é meu ponto, cara, isso é física. Visivelmente, não vai dar pra ver a diferença mesmo não, Fred, mas vai ter uma diferença. Não vai. Na verdade, é ponto de vista do Fred, cara. André, gelo quebra em contato com superfícies duras ou rígidas. Ele congela a mão do seu parceiro? Não, ele faz tipo umas armas de gelo que ficam por cima da sua mão. Você é tipo Se o parceiro não tomar dano, não vale. Você é tipo um spike, só que com todos os espinhos pra frente, sabe? Algo parecido com isso. É tipo uma soqueira. Fred, se você pegar um balão de plástico cheio de ar e jogar numa parede... E revestir ele com alguma coisa mais dura e jogar na parede, não vai quebrar a parede nenhum dos dois jeitos, mas qual vai ter dado mais dano? A parada mais rígida, mesmo que ela quebre em seguida. Sim, esse é o meu ponto. O gelo, ele tem uma dureza desprezível pra quebrar uma superfície. superfície rígida que a gente tá falando. Eu não tô dizendo que ele vai quebrar. Eu não tô dizendo que ele vai quebrar. Ah. Eu tô... Não, não, não necessariamente quebrar, mas pra dar algum dano nela, sabe? Ele é desprezível, cara. Porra. Ele vai dar um dano. Não vai ser visível e não vai ser considerável, mas vai dar um dano maior do que se ele tivesse desarmado. Ô Fred, e se a temperatura do cravo de gelo for a temperatura alta, tipo zero absoluto? Vai ser rígido bastante pra machucar os outros sem o gelo se afetar. Peraí. Estamos lidando com vários conceitos, então. Um, a dureza não necessariamente interfere na resistência do gelo, tá? E dois, se o gelo estiver submetido a uma pressão muito alta, ele vira água de novo. É por isso que as pessoas conseguem patinar no gelo. Então, na verdade, se der um soco muito forte com a superfície de gelo, ela vira líquido, tá? Ah, tá. Tá me retirando a minha insignificância. Eu simplesmente discordo do Fred, porque ele é um idiota. Eu simplesmente discordo do André, porque ele é um idiota também. Obrigado. Eu simplesmente discordo dos dois, porque vocês estão discutindo conceitos de física em um universo extraordinário, então. Eu acho que foi de gelo gay. Certamente. Aí já adicionamos outro conceito à discussão. Né? Chegaram a jogar Justice League Heroes? Ah, joguei sim, joguei no DS também, achei uma bosta. Pô, o de DS, cara, as versões portáteis são na maioria, inferiores. É, eu acho que você fala isso porque você tem videogame. Não, eu tenho. É. Eu posso jogar. Só jogar pra dor do Game Boy. Não, pô, eu jogo PSP direto, todo sábado. Eu sei o que eu tô falando. Ai, que isso. Você faz favor, seu amigo deixar você jogar? Não, fica no cu. Não queira comparar. Não queria comparar essa bosta da Sony com a Nintendo. Não. Não, não. Tudo bem, beleza. Zero, não, desce. Não. Beleza, calma. Primeiro, o DS é muito melhor. Mas... Tá bom. Lógico que é. O que importa... Tá bom. Já é. O tipo de se é... Versões para portáteis geralmente são piores, que você disse? Isso. É a principal. Então, sim. Mas, você precisa dizer que jogos que têm versões geralmente são piores, né? Tipo, um jogo ter várias versões já significa que ele não vai ser tão bom. Assim. Não, necessariamente, não acho. É, então, é que nem que não. Tipo, não necessariamente as versões portáteis vão ser piores também, mas é na maioria dos casos. E tira os melhores jogos que você jogou na sua vida. E vê se eles têm versão pra 1000 consoles, velho. Não tem, cara. Star Wars Force Unleashed. Muito, muito bom. É mais multiplataforma. É ruim, é discutível. Eu não gostei tanto. Eu também não. Acho mano, que Doom também tá em tudo quanto é que é plataforma e é muito, cara, legal. O Force Unleashed é bom comparado com os outros jogos do Star Wars. Estilo God of War, aí é melhor. Agora os jogos de nada Star Wars são ainda bons, prefiro cara, ainda mas... prefiro Jedi Academy no quesito jogos de beat 'em up Star Wars. Ainda prefiro Knights of the Old Republic, com certeza, de longe, pra todos, né? Justice League Heroes eu comecei a jogar e tipo comecei animado, pô, legal, Liga da Justiça, bah. Só que tipo na terceira fase, cenário, né, eu enjoei, cara. Tipo, aquele jogo é muito enjoativo, muito. Acho que a única graça dele é você ficar mudando o uniforme dos personagens. Pra brincar de Barbie com ele. É a segunda vez que você fala que vai jogar um jogo pra trocar o uniforme. Que negócio tem que fazer moda, é isso? Dá um boneco no cara. É isso? É complexo? Eu não joguei Justice League Hero por causa do negócio de mudar o uniforme. Eu falei que no caso do Justice League, a melhor coisa era isso. Pra você ter noção de como o jogo é fraco. A melhor coisa do jogo era você mudar o uniforme. E no caso do Marvel Ultimate Aliens, não. Eu gostei do jogo, é um jogo muito bom. Mas eu fazia... Era assim que eu evoluí os personagens. Eu evoluindo eles de acordo com a roupa. Vocês estão querendo me fazer passar por mim. Como isso está gravado, você será zoado na edição. Pode aguardar. Tá bom. Eu fui a única pessoa do universo que gostou de Mortal Kombat vs DC Universe? Não joguei, fico feliz por isso. Ah, cara, eu joguei e adorei. É. Ah, cara, do que você não gosta, cara? Você gosta de tudo. Ah, também não é assim, cara. Mortal Kombat, esse gráfico 3D, eu não tenho gostado, não. Tico, você jogou pra ver qual era a roupa com cada botão? É verdade, né? Fala aí, você fica maluco quando joga Super Street Fighter, tem aqueles 28 uniformes. Pô, cara, fala a verdade, eu gosto sim. Ah, não, caô, gente. Zoeira. Você sabe. Zoeira. Não é caô, você sabe. Mas O melhor é a explicação desses crossover, né? Tipo, no caso desse Mortal Kombat, os dois mundos, Mortal Kombat e o mundo da DC, estão se colidindo. E até, acho que até 24 horas, um vai acabar. Aí nossa, os... aí aparece o Jack Bauer pra salvar. Aí não, aí a Midway fale, né? Aí já sabe de ser. É, não, aí tipo... A Midway fale. Assim, aí eles vão se confrontar num torneio, mais ou menos. Quando esses mundos colidem, o poder da tanto da, do mundo do Mortal Kombat quanto do mundo da DC se igualam. Tipo, por isso que o Superman não é tão poderoso. Que a explicação que deram é essa. Superman morre com um tiro na cabeça de Fatality do Coringa. Não, o tiro foi cortado. Na Terra 24. A menos que você jogue na Europa, o tiro foi cortado. Não, exatamente, verdade, foi cortado. Ele não aparece. O tiro foi cortado na Europa, não, cara? Não, ele só foi liberado. O tiro não aparece. A câmera só. A versão europeia... A gente não vai ter deixar de dar o tiro. A versão europeia ganhou, tipo, atira, aí aparece aquele, tipo, aquele canudinho e uma mensagem do... Acho que é haha, Coringa. Bang. Alguma coisa assim. A versão americana e as outras versões tá normal. Ele dá um tiro mesmo. Eu só imagino, europeia. Mas você não viu nada, cara. Tem um outro jogo da Marvel aí que o Homem de Gelo faz um monte de vinco na mão de um cara e isso dá mais dano, tá? Caraca, eu tô indo embora aqui, velho. Caraca, muito escroto, né, cara? Vou encher minha mão de cheiro de dar um soco na cara. Vai isso, cara. Cara, engraçado esse depois do prático, o cara sanguentado, fala assim, não, não doeu mais. Não, o prático com um finco de gelo no olho. Cara, eu não tô falando, não, eu não vou discutir isso mais por hoje. Não, cara. Não, vou. Porque eu falei, tá gravado, se você quiser, vocês ouçam. Enfim. Bom, o próximo cast do Download vai ser finco de gelo e suas proporções. Na podcast inteiro só disso. Gelo nos games. Só o Flash. Gelo nos games. Excelente. Ô, velho, ninguém jogou o Watchmen, o jogo do Watchmen? Eu joguei, cara. Ah, eu joguei, achei maneiro, assim, tipo, rapidinho, né? E, tipo, não tem muita coisa diferente, mas é bem violento, assim, você espancar as pessoas. É legal. Mas é, tipo, é porque não recebeu umas notas muito animadoras. Tipo assim, ele é, tipo assim, ele é muito rapidinho, assim, ele é tipo um episódio, sabe? É bem rápido, você zera ele em uma sentada, assim, você abre o jogo, joga pra caramba, assim, zera, acabou. Não, é, tipo, você não levanta a bunda pra zerar o jogo, é verdade. Não tem muita coisa, realmente, sabe? Não inova nada, é tipo um beat'em up clássico, assim, não tem muita coisa. Vocês viram assim. Que tem um beat'em up também que saiu pra promover o filme no site Watch, assim, em Flash? Caraca, muito legal isso. Tipo, era um beat'em up de arcade, cara, em Flash, muito, muito legal, cara. É, joguei muito. Ah, tem aquele Lego Batman também, só que... Caraca, pô, tô pra jogar ele há muito tempo, cara. Divertido, cara. Deve ser maneirão. Eu também gosto. Eu também, assim, aquela parada, eu acho maneiro, ah, legal, Lego, só que aí eu jogo 10 minutos, ah, eu gosto. É igual Nintendo isso, aí diverti por 3 meses. Ah, que isso, vai se confundir. Eu gosto do de Star Wars e só. Ah, tem o Hellboy, baseado no segundo filme também. Alguém jogou? Essa geração? Nem sabia não. Que tinha. É, nem eu. A nível de curiosidade, a GameSpot deu 3,5 de 10. Que bonito, mas é pra que console? É pra console Next Gen? Você não ficou sabendo. É, só Next Gen. Olha só, cara, não sabia mesmo. Feito pela Konami. A IGN deu 3,5 também, de 10. Game Trailers deu 5 de 10. Deram C. O mais incrível é que a Game Pro deu 4 de 5. Game Informer deu 7 de 10. Ah, adoro Game Pro, coisas. Não acredito em nada que você dizer. Ela é. Deu nota máxima em Godfather, pelo Deus. É ruim? O mais não, legal, não. Eu tava vendo o site da OneUp. O site da OneUp aí tem aqueles, sabe, aquelas propagandas. Aí tinha lá, Godfather 2. A revista Playboy Magazine deu 3,5 de... Não, 4,5 de 5. É, acho que foi Game Pro, deu 4 de 5. Aí aparecem aquelas frases. O jogo revolucionador. Você vai amar esse jogo. Né, cara? É. Quanto dinheiro e favores sexuais eles não deram pra esses reviewers aí. Que nada, ele tava vendo era pra máfia. O crítico do jogo de videogame deve ter acordado com a cabeça decepada de cavalo na cama dele. Com aí certeza. Ele deu notado pro jogo. Aí com ele falou: caraca, o melhor jogo do mundo, revolucionário. Não, mas peraí, tipo, qual a moral da revista da Playboy? Playboy ela faz review de filmes, de jogos. Você acha que só porque o cara é redator da Playboy, ele não joga videogame? Não que eu seja entendido de Playboy, mas pelo que eu sei, a Playboy é uma revista masculina que engloba todos os assuntos que interessam aos homens. Só que, como todos nós fomos crianças de 13 anos um dia, e a única coisa que nos interessava isso. Nessa época era André, o Kajima tem 13 anos. Então desculpa, Kajima, você. E a gente tem que lembrar também que é tudo uma questão de foco, cara. A revista Playboy, ela é uma revista que trata de nudez feminina com censura de 18 anos. Ou seja, 98% do público dela tem 13 anos de idade. Kajima, algum comentário? Não, nada pessoal, Kajima. Kajima, só responde, você tem uma coleção escondida, não tem? Mas a respeito de moral, eu acho que a Playboy não. Perdeu a moral quando começou a mostrar mulheres com Photoshop. Quando vocês começaram a descobrir, né, que era Photoshop. sabia que existe HQ de Gears of War? Tem, é uma novidade. Ah, se parar pra pensar, tem a HQ de Dead Space também, né? É, eu tem a HQ também do Warcraft, né? World of Warcraft, sei lá. É, eu vi vendendo esses dias, eu pensei em comprar a primeira edição. Tem a HQ do Gears of War, do World of Warcraft, do Resista. Essas HQs aí estão todas saindo pela Wildstorm, que eles são licenciados pela DC, né? A HQ de Warcraft é muito, muito ruim, eu tenho ela aqui. Não, olha, sério, cara, ruim? Tem a HQ de Prince of Persia. Tem? É meio underground, tem. Tem a HQ de Mirror's Edge também. Caraca. Tem a HQ de Prototype. Tem mais do que eu imaginava. Ó, tem a do Mega Man. Tem a do Metal Gear Solid. Que aí não sei se enquadra em HQ ou mangá mais. Não, é HQ. Eu comprei o primeiro volume. Foi meio caro, velho. Tipo, R$2 o primeiro volume. Ai, ferrou, eu comprei por R$6,90. Oh, não. Mas também tu comprou 25 anos depois, né? Porque é só assim que tu paga as coisas. Eu comprei esses dias. Caraca, não, caraca, eu comprei R$2. Ah, velho, mas e aí? O dinheiro é meu, pô. É, exatamente, por isso que eu tô rindo. Opa, não sei se fudeu, né? Eles, a editora aqui do Brasil faliu, não vai continuar aqui. Não, inclusive, tu comprei, você sabe disso. Eu arrisco que uma das razões de ela ter falido, de verdade, foi Metal Gear Solid. Porque, de fato, ele foi lançado a R$32,90 em 2007. Eu até pensei sem comprar naquela época, mas aí eu, não, cara, tá muito caro, tipo, não tem coragem de gastar tanto assim. Aí em 2008, eu acho que, tipo, sei lá, o mundo inteiro pensou que nem eu, e em 2008 o preço tava muito baixo, cara, eu comprei por R$6,90, tipo assim, sabe, no final de 2008. E assim, eu via pilhas dessa HQ, sabe, de Metal Gear, assim, porque eu acho que realmente as vendas foram horríveis, eles devem ter vendido as a preço de custo ou coisa do tipo. A gente não falou das promessas, vai sair do Batman Arkham Asylum, né? Foi isso que eu acabei de falar. Isso tá maneiro, cara. A Eidos, né, que tá produzindo, falou que vai revolucionar os jogos baseados em HQ, que vai ser o melhor, assim, sem dúvida, vai ser o melhor jogo. A própria Eidos falou que foi um dos melhores jogos que ela já fez. Eu vi uns vídeos, cara, tá muito foda mesmo, vai ser tipo aquele estilo stealth, tipo de chegar, se esconder no escuro, matar os inimigos daquele jeito soturno ali pra ninguém ouvir o barulho, muito, muito legal. Olha, eu tô achando, assim, que ele vai ser tipo um 50 Cent Bulletproof, sabe? Eu tô com muito medo. Nossa, esse jogo é muito ruim, cara. Por essa declaração da Eidos aí, eu tô com medo agora, tipo, achando, tá se achando demais, hein? Não é? Pô, cara, mas a Eidos, ela sabe revolucionar, vai que ela colocou também 150% no músculo do Batman. Ah, cara, a Eidos soube revolucionar uma vez na minha vida, não, uma vez na vida dela, ela nunca mais. Cara, a SEGA também soube revolucionar. Não, ela revolucionou muito bem com Sonic Unleashed. Lembrei aqui de um jogo baseado em HQ, que é muito bom, em um FPS, que é o 13, né? Ou 13. Caraca, é mesmo, era muito legal esse jogo, tipo, tu atira a flecha assim, nego, tipo, é atingida, saca aquelas onomatopeias, assim, tipo. É, não, aí aparecem os quadrinhos, assim, tipo, da flecha da cabeça do carinha, aí a flecha chegando, aí a flecha. Cara, é muito legal, tipo, procurem vídeo desse jogo, Batman, é muito bom. Precisa ter uma menção honrosa pra um jogo que homenageou os quadrinhos, que é o Comic Zone do Mega Drive. Caraca, difícil dele. Ah, é. Cara, é muito maneiro. Esse jogo é do caralho. Adorava ele, é muito. Muito difícil também. Difícil pra inferno também, né, mas é muito bom. Tipo, tu avançava assim, tipo, aí chegava no final do quadrinho, tipo, tu parava, esperava e vinha uma mão assim, ele desenhava a próxima fase, era muito legal. Isso. Cara, era muito cheio de bola, cara. Adorava chegar no meu Mega Drive. E tipo, quando uma ligação entre o quadrinho e a outra abria, aí você caía de um quadrinho pro outro, assim, era muito maneiro. Caraca, muito cheio de bola, né, cara? É, que viagem. Vai ter uma animação em HQ de Prototype e Dante's Inferno. A do Dante's Inferno sai no final desse ano, animação e HQ. Eu quero ler a do Prototype. Sei que vocês vão me linchar pelo que eu vou falar, mas se a Dante's Inferno é sobre... Qual jogo? Sobre o livro. Vai ser uma continuação do Devil May Cry, o Dante, ele vai pro inferno. Cara, eu juro que eu pensei, por um momento eu pensei que era Devil May Cry, por isso que eu perguntei. O tá Dante's Inferno é daquela aquela obra italiana famosa mesmo. Divina Comédia. Divina Comédia. Comédia tal. É. E o Dante, o Devil May Cry, tem esse nome por causa dessa obra. É. Ah, é? Fato curioso, o pessoal que está desenvolvendo o Inferno de Dante é o mesmo de Dead Space e, infelizmente, os mesmos de Godfather, então agora eu tô com medo. Não é? Eu ainda vou jogar Godfather só... Joga, vale a pena. Esse? Tipo, releve algumas coisas, mas é um bom jogo. Pô, meu irmão ficou viciado, tipo, 24 horas por dia, tipo, ele ficou, o quê? Acho que um mês no máximo, não tem... Porque ele ficou viciado pelo Godfather 1, cara. Viciado. É porque esse Godfather, ele tinha um hype, caramba, né, cara? Tipo, falava, vai revolucionar com o sistema de controle de áreas, não sei o que. Tipo, eu vi uns vídeos até ficar animado. Aí depois que eu vi a nota 5,5. Não, eu tô falando do 1, cara. Do 1. Não, mas eu tô falando do 2 mesmo, tá ligado? Então, e assim, tipo, ele ficou tão viciado que assim, quando ele tava jogando, eu ia assistir ele, tipo, ficava falando comigo com aquele sotaque de italiano, sabe? Tipo, ele tava muito viciado. Eu acho muito difícil jogar um Father 2 depois que você joga GTA 4, por exemplo. Sabe, GTA 4 é muito bom, e aí você fica comparando esses jogos com GTA 4. Ah, sim. Mas sei lá, eu achei o Godfather, embora o 1, né? Só joguei o 1, só conheço um. Embora ele use o estilo sandbox do GTA, eu achei ele muito diferente. Porque tem muitas coisas diferentes. Tipo, o estilo de luta, que é um estilo diferente, que você bate com analógico. A ideia das missões mesmo, como controlar a sua área. A maneira como você upa, sabe? Os atributos, tudo totalmente diferente. O Godfather é da EA, né? Da EA, isso. Aquele jogo de boxe, Fight Night, também é, não é? Sim. Sabe? Ah, tá. É sim, por quê? Não, é por causa do sistema do analógico. Eu lembrei que no Fight Night você bate com o analógico também. É, tem isso também, é. E é, de tempos em tempos lança alguma coisa boa, um assim. Tipo, a última que eu joguei foi Mirror's Edge, sabe? Ah, sim. HQ de Mirror's Edge. Eu parece não levei muito a sério, tá ligado? Eu joguei, sei lá, uns 30 minutos. Então, agora é hora de fazer jabá. Então, pessoal, o nosso Comic Pod especial que a participação do Download fica por aqui. Aproveite esse minutinho final, faça o seu jabá. Download.com.br, né? Podcast sobre games. 2 podcasts por semana, um sobre notícias e um sobre assuntos variados relacionados a games, mas nem como sempre... assim assuntos variados? Não, um sobre notícias. Ou a loss. Cara, assuntos variados, parece que a gente entra na mesa tomando chá e fala sobre a vida. Não, um é sobre notícias, o outro pode ser review, pode ser sobre um jogo, pode ser sobre uma empresa, pode ser sobre um desenvolvedor, Lost. Pode ser sobre qualquer coisa que tenha a ver com o Lost. Variados relacionados a games. Ou não. Relacionados a games, ou não. Mas o downloading é muito legal, só seria melhor se ele fosse envolto por fincos de gelo. Mas é então lá. Ele seria muito mais forte, né? É verdade. Não, seria uma cidade muito mais tonta. Então, acesse o download, porque eles precisam acesso de vocês. Se claro. Só aconteceu que eles precisavam de audiência, ninguém acessou o site deles, então eles chamaram a gente pra fazer isso, a gente fez isso pra colaborar com eles com a audiência, né? Eles não ligam se eles mandaram um mal aqui hoje. É. Desculpa. São iniciantes mesmo. Olha só, se vocês, tipo assim, não desistam do Comic Pod, porque a gente não vai participar no próximo, entendeu? Então, se você odiou a gente, só isso. Então, pessoal, considerações finais aí? Eu tenho uma consideração final. Ah. Acessem multiversodc.com. Sabe que você vai ser vetado, né? Cara, eu tenho uma consideração final, mas eu nem vou falar ela, porque é inútil dizer. Não, fala. É. O gelo não ajuda. Tá, pessoal. Fred, e se fosse espinhos de fogo? Eu tenho uma consideração final. Esse papo com o Download serviu pra gente quebrar o gelo com eles. Olha só. Ou nem muito, não, porque o cheiro é muito forte e tá muito grande. É, então é isso. Então. No mais, nada mais. O Kajima é o André, só que sem respeito, sem moral, sem popularidade, nem nada. Mano... O Kajima é o Bill Gates, sem dinheiro, sem respeito, sem moral, sem fama, sem nada, né? Qualquer um, sem né, criar, cara? Ah, o Kajima joga RPG sozinho. Isso é verdade. Isso aí vocês vão querer gravar. Eu acho que o Rick tá comendo de novo, se é que vocês entendem. Quem é o Dico, né? O cara que mora no trailer, grava podcast com a mãe dele, usa a mesma camisa em todos os eventos. Cada dia tá descobrindo alguma coisa nova sobre ele, né? Professor do Tom Dex Mero Vindir? Tá seguindo essa ideia. Cara, melhor que o Firefox, só o Firefox com pinto de gelo. É a controvérsia. Ice Fox, cara. Yeah. Espero que vocês já tenham percebido a parte da gimmick dele, que nós editamos o F-Virus em todo o ponto que pode e nossa dominação já está começando. É inevitável o processo, sinto muito.